Sejam bem-vindos à 16ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 10º dia de maio de 2010, vamos falar apenas sobre futebol. Futebol e arredores. Uma fotografia de Gerard Piqué e Zlatan Ibrahimovic, dois jogadores do Barcelona, está a dar que falar em Espanha e não só. No referido retrato, divulgado na última quarta-feira, dia 6, o defesa espanhol e o avançado sueco são vistos de mãos dadas e a trocar carinhos. A imagem dos atletas foi posta a circular nas redes sociais. Após ser publicada por um grupo do Facebook, o grupo chama-se Eu Também Fiquei Chocado ou Chocada a Ver a Foto do Ibra e Piqué, a imagem começou a circular pela imprensa espanhola. Vê-se o defesa e o avançado Barcelona encostados a um carro, de mãos dadas e em pose de namoro. Curiosamente, ou talvez não, Ibrahimovic já tinha estado envolvido noutro caso de contornos semelhantes, quando foi apanhado a mirar Ronaldo antes de um Milan-Inter Milão. O sueco olhou o brasileiro de alto a baixo com um ar de sedutor e completamente atraído pelo colega de profissão. O Barcelona não comenta coisas irrelevantes ou anedóticas, disse uma fonte do clube à agência de notícias ANSA. Mas quem respondeu foi Ibrahimovic. Ao deixar o treino dois dias depois, na sexta-feira, o jogador foi procurado pela repórter Laura Lago, do programa espanhol Sálvame, para comentar a sua suposta homossexualidade. Irritado, o avançado respondeu: venha até a minha casa para ver se sou homossexual. E traga a sua irmã também. Com a divulgação mundial da notícia, do outro lado do Atlântico surgiu de imediato alguém que se mostrou muito interessado em inserir no mundo do futebol e ser já contratado pelo Barcelona, como jogador, treinador ou até massagista. O clube espanhol respondeu em comunicado, disse que vai analisar a proposta e deixou aberta a possibilidade de, na próxima época, os seus quadros passarem a incluir o nome de Ricky Martin. Claro que isto fui eu a inventar, mas poderá ser, não é verdade? Duas notas sobre o futebol nacional. Na semana passada estive mesmo para falar sobre este assunto, mas deixei para outras alturas, poderia estar enganado. Mas afinal acertei. É que o Belenenses, após passar a época inteira quase sem ganhar, lembrou-se de vencer os dois últimos jogos do campeonato. O deste fim de semana até foi fora de casa, em Setúbal. E assim conseguiu, ao surpreendentemente, ficar à frente do Leixões. Por isso, ponham-se a toques. Qualquer clube que não paga aos seus jogadores vai descer divisão e já tem o substituto assegurado. O substituto do costume, o Belenenses. Também na semana passada, falei sobre o gosto dos esportistas em meterem-se nos assuntos do Benfica. Ontem, ao fim da tarde, depois dos lisboetas terem assegurado o título nacional, alguns benfiquistas quiseram festejar no Porto. Mas quem decidiu aparecer? Adeptos do Futebol Clube do Porto, que tinham muito a ver com o caso. A estragar a festa, a partir carros e a agredir pessoas. Que giro! Se isto não é de outro mundo, então não sei o que é. De resto, está tudo como antes.